As circunstâncias, filho, eu tô ligeiro. Quanto mais o tempo passa, mais tenho receio. Se jogo na balança, tudo é pesadelo. Tô surdo pras ideias tortas, faço meus meios. Virado nas ladeiras, mano, ladeira, mano. É, ladeira, mano, ladeira, mano. Virado nas ladeiras, mano, ladeira, mano. É, ladeira, mano, ladeira, mano. Sem mais discurso, pulso, pulsa, cruza, percurso confuso no impulso, enclausulado ao lado, bem amado, mal-humorado, sem explicação, sem contrato, nem contato. Quem administra as ações, quem controla as reações, quem nesse universo não segue os padrões. A cada ato, uma circunstância, um fato, pra quem botou nas costas a parte mais pesada do fardo. Basta e submisso na medida do possível, visível aos olhos de quem criou tudo isso. Só ao interesse nas gotas de suor, mãos à obra, que o melhor é ser livre de volta. Universo a pump e seus manifestos samba conforme a dança. Essa onda que vai e vem, tô neutro. Mudanças de casa pra fora, rosto suspeito, vinganças. A olho nu, sentimento cru, brilha céu azul nos ares, fragmentos inalados de percepções, tantas distrações, quais as opções? Terra de leões, entre as multidões, soam as canções cansadas da soberba, que anúncios anunciam, compra como receita psicótica, sajeita ao ponto principal da obra, velhas manobras ao ciclo visível, pus invisível, ser visto como cota, refém da sobra, o que eles querem, filhos do gueto com um grau segunda série, sem desacato, livre como oxigênio. Se acusou é porque tá devendo preto, sem temática, mais complexo que a física e a matemática, sutil na prática, animal no instinto, mente a milhão nos refúgio, vivo, respiro, botando pra fora tudo que eu sinto até o último suspiro. Universo a bamba e seus manifestos samba conforme a dança. Ah, ah, nessa onda que vai e vem, tô neutro. Mudanças de casa pra fora, rosto suspeito, vinganças.